Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina, o primeiro de 2016, e hoje nós subimos a palco. Yo, is that you, chick? Yeah, oh my god, I can't believe this. Yeah, honey, it's me, the Funk. Oh, is you okay, honey? You know, always chilling. Just to let you know that I'm coming over tonight. Your crib? My crib. Just come on up and bring your fine bays with you. Couldn't go without it, sugar mama. I can feel the groove. Whoa. Knocking at my door. Knocking at my door. Going down the stairs. Oh, there's no doubt. It's the Funk. How you doing that day? I see you brought your bays. Feeling kind of nasty. When you come to my place. But come on inside. Come on inside, y'all. Mama's got your knees. I got your knees, daddy. Make yourself at home. Conversas de Esquina estão de regresso em 2016. Este é, aliás, o nosso primeiro programa. Sejam muito bem-vindos. Bom ano, bons programas e boas entrevistas. E regressamos, e lá está, subimos a palco com o ator Pedro Carmo, mais conhecido atualmente pela personagem António Lucena na novela A Única Mulher, transmitida na TVI. Pedro, muito obrigado por teres aceitado o convite e por seres o primeiro convidado das Conversas de Esquina em 2016. É um prazer receber-te. E pergunto-te, em relação a esta personagem, António Lucena, o teu primeiro grande vilão, a tua primeira grande personagem principal, o reconhecimento pelo teu talento veio tarde demais? Em primeiro lugar, um bom ano para todos, obrigado pelo convite. Pois, essa questão, eu não consigo encará-la dessa forma porque, em primeiro lugar, sou ator e isto eu encaro como uma profissão como outra qualquer. Uhum. A partir daqui, dito isto, eu encaro a vida profissional como exatamente isso, uma profissão. Acontece que eu faço o que gosto e isso é um privilégio. Nunca pensei muito que teria que alcançar este ou aquele sucesso. Gostava sim, de a determinada altura criei objetivos meus de a determinada altura poder viver disto. Esse era, sempre foi o meu grande objetivo quando comecei há quase 20 anos. E isso aconteceu passado pouco tempo. Obviamente que o sucesso mediático permite-te, se calhar, ser olhado de outra forma, ou não, e poder, de alguma forma, ser tido em conta para projetos que possam ser mais do teu interesse ou não. Mesmo assim, não sabemos. É uma coisa que vai ficar dependente do que o futuro disser. Para mim é importante estar a fazer este projeto porque é um personagem que à partida gostei logo, e depois da forma como foi recebido fico contente, porque quer dizer, é difícil nós termos uma ideia, pô-la em prática e as pessoas recebê-la bem. Isso aí é daquelas sincronias na vida que nem sempre acontece. E é isso que eu entendo deste momento na minha vida. É um momento em que eu estou a fazer um personagem que gosto, consigo pôr coisas em prática que eu acho interessantes. A escrita também ajuda, e muito. Sem a escrita era impossível fazer este personagem. E depois as pessoas estão a gostar, coisa que eu nunca me passou pela cabeça que viesse a acontecer neste momento da minha vida, esta sincronia. Pensaste nele, na personagem, no conteúdo da personagem, como o desafio de uma carreira? Ou tudo isto surgiu numa espécie de tempestade perfeita e que não tiveste hipótese, entre aspas, de dizer que não? Pois, aconteceu por acaso. Estas coisas não, pelo menos comigo, as coisas que eu mais planeei na minha vida nunca correram como eu desejei e nunca tiveram a repercussão ou o impacto que eu pensei que pudessem ter. Esta aqui era um projeto para 3 meses e meio, no máximo 4. Eu sabia que personagem seria, mas era uma coisa muito contida no tempo, até porque, como eu vivo no estrangeiro, não me interessava estar muito tempo fora. Acontece é que isto foi crescendo, eu gostava do personagem e aceitei o desafio de continuar, por mais algum tempo. E continua, pelo menos até ao final da novela, assim se espera. E em relação ao impacto mediático que estavas a falar, estás agora a aprender a lidar com isso, ou a tua própria carreira nestes últimos anos deu-te algum traquejo para tal? Ou tudo isto é muito novo para ti, tu pensas, oh meu Deus, será que estão a olhar para mim? Será que estão mesmo a falar comigo? Mais uma vez, eu, como te disse, não sei se é por já andar nestas andanças do teatro e da representação há algum tempo, eu só comecei a perceber-me que isto tinha impacto quando as pessoas olhavam para mim na rua e diziam, ah, aquele é o António Lucena, o que também já tinha acontecido anteriormente, mas aqui com maior intensidade, talvez por ser um personagem que entra todos os dias por dentro da vida das pessoas, da casa das pessoas. Mas eu não tenho tendência a ligar isto muito a isso, até porque estou tão, como isto é quase em real time, nós estamos a gravar quase ao mesmo tempo que vai para o ar, estou mais preocupado em decorar textos e fazer o personagem do que propriamente em tomar atenção a isso. E na realidade, não sei se é por a fase da vida, mais uma vez, se sempre fui assim, eu não tenho tendência a ligar muito a esse tipo de manifestações, para além de, ah, é engraçado eles reconhecerem-me na rua. Não me toca particularmente. Acho que estou... A fama nunca foi um conceito que te interessasse? Sim, não. Acho que este tipo de profissão está mais sujeita a esse tipo de sugestões, mas eu, como te disse, encaro esta profissão como outra qualquer e para mim vale só isso. Faço o que gosto e consigo ganhar a vida desse modo. No entanto, a fama associada a este tipo de profissão pode retirar um bocadinho do brilho, ou neste caso, da paixão por se fazer aquilo que faz. E defendes-te com isso? De não quereres lidar com essa exposição de forma a não te perturbar o que fazes realmente bem? Sim, não, tento não ligar a isso. Será inevitável que nós temos um ego e saber que há alguém que gosta de nós ou saber que há alguém que não gosta de nós, de alguma forma, toca. Mas ter a capacidade de não deixar que isso nos influencie ou não nos desfocar do que é essencial, acho que é importante e eu tenho essa noção, pelo menos por enquanto. Quem vive fora tem efetivamente saudades de Portugal? Eu no início tinha saudades de Portugal. Neste momento já só tenho saudades das pessoas e de algumas memórias, não é? Eu no início dizia, ai, aquela comidinha, ai, aquele pastelinho de nada... Essas coisas. Aquele lugar junto onde eu morava, agora já não tanto. Tanto que agora voltei e já não foi. Ah, já que saudades que eu tinha disto. Já não é assim. As coisas vão... Ser imigrante é uma nova característica que me está a fascinar, porque há uma identidade que se vai criando noutro país. Uhum. E isto é muito interessante. Ainda não consigo verbalizar totalmente o que é que isto significa, mas há de facto, mas em contacto com outras pessoas que são imigrantes há 20 e tal anos e foram por razões de sobrevivência, é muito interessante tentar perceber que identidade é esta, porque nós não somos, eu ainda sou, não é? Mais português do que americano, no caso, mas é muito interessante perceber que pessoas que viveram 20, 30 anos lá fora têm uma ideia do país natal, mas já não são nem dessa nacionalidade, nem da outra. Estão ali no meio de qualquer coisa. E isso é muito interessante de perceber. No entanto, quem emigra e olha para o país tem uma ideia mais racional das coisas que aqui acontecem, menos apaixonada. Apercebes-te mais do que está mal do que se estivesses por cá? Pois, olha, continuo a ter uma ideia apaixonada do país. O que consigo ver, e isso sim, sinto, mais do que racionalizar, é quando chego cá, porque nós, isto parece um lugar comum, mas é uma realidade. O facto de viver num país tão grande como os Estados Unidos e de estar sujeito a tantas aventuras pela situação em que eu e a minha esposa fomos para lá e o que vivemos nestes 5 ou 6 anos, e depois voltar ao país, é perceber que às vezes nós queixamos-nos muito de coisas que lá fora não te terias sequer a oportunidade de queixar. E não estou a falar da crise. A crise é um problema gravíssimo, uhum, que temos que nos queixar. Aliás, acho que nos deveríamos queixar mais de coisas tão importantes como, se calhar, reivindicar um espaço que é nosso e um direito. Por exemplo, a não pactuar com a irresponsabilidade dos nossos políticos, por exemplo. E não é isso que eu estou a falar. O que eu estou a falar é, nós temos a tendência, porque eu acho que o povo português é um bocadinho comodista, e contra mim falo, e a necessidade de lutar pela vida, de sobreviver, se calhar tirava-nos um bocadinho o queixume e tornava-nos mais proativos na nossa vida individual. E se calhar isso também implicaria tornar-nos mais proativos na vida cívica, na vida política. Achas que os portugueses, ou neste caso até o país, foi traído por quem manda? Ora bem, eu de uma maneira geral tenho tendência a acreditar que nós somos responsáveis, uhum, direto ou indiretamente, por aquilo que acontece. No entanto, não quero que a culpa morra solteira. E acho que, de uma maneira geral, a política, seja em Portugal, seja no estrangeiro, já não é o que pretenderia ser. Ou seja, senhores representantes de um povo. Exatamente, sim. E isso eu acho que já não existe. Acho que há interesses de poder, de lobbies económicos e tudo mais, para que se mantenha um status quo. E isso acontece cá dentro, mas acontece em todo o mundo. Agora, a nossa portuguesa tendência, e falo de Portugal, poderes-me a dizer que isso acontece em todo o mundo, e eu acho que sim, nos países mais do que noutros. Acho que nós, eu inclusive, deveríamos ser mais proativos na sociedade cívica e, por conseguinte, na política portuguesa. Acho que devíamos ter uma, em vez de dizer sim senhor, deixe lá andar porque se calhar até temos responsabilidades sobre isto, eles que resolvam, eles somos nós. E acho que nós temos essa responsabilidade de atuar perante o que achamos que não está mal, que não está bem. Em vez de ir só para o café a dizer ou falar, sim, no vizinho, que somos os maiores políticos da nossa casa, como também somos os maiores treinadores de bancada. Não é? E isso eu acho que poderia mudar um bocadinho. Não vamos mudar o mundo, não se crê nisso. Mas há uma atitude que é possível ter, que o português, em particular, e não só, mas em particular, que é destes que estamos a falar, tem, que poderia ser um bocadinho diferente e se calhar não passaríamos pelas dores que vamos passando. Em 5 anos de Estados Unidos, o que é que se ganha? És hoje uma pessoa mais adulta, mais consciente, com outros objetivos na própria vida? Adquiriste uma nova realidade? Em primeiro lugar, eu cresci porque a idade foi passando. Sim. E isso é ponto assente que faz com que nós ganhemos mais consciência se para aí também tivermos voltado. E eu estou. Uhum. Eu interessa-me ganhar consciência sobre o que sou e o mundo que me rodeia. Em segundo lugar, as experiências que eu passei lá fora, por estar num país estrangeiro, por começar do zero, por tudo mais, por me confrontar com o meu próprio ego, de dizer, agora vou ter que começar de novo numa área em que eu já não precisava de lutar muito, porque já tinha... Voltaste a ser ninguém. Voltei a ser ninguém, foi. Exatamente. E isso custa muito. Custa muito de fazer coisas que já não te apetecia fazer. Especialmente numa idade em que já achavas que já não era preciso fazer. Se calhar um erro meu que criei na cabeça que achava que já não precisava. E isso faz com que tu fiques, ou que eu ficasse, mais humilde na acessão, na abordagem à vida. Não ter a vida como, ou certas coisas da vida como de mão beijada, ou que nunca foram, mas de alguma forma achar que mais tarde ou mais cedo iria consegui-las. E não é assim. Temos que ser proativos. Houve, no entanto, um risco calculado nesta ida para os Estados Unidos, ou necessitaste da experiência ou de tentar viver sem rede? Era um desafio pelo qual tinhas que obrigatoriamente passar e sem pensar muito, partiste à aventura. Foi isso. Teve que ser assim. Nós, mas nós uma necessidade pessoal, uma espécie de grito do Ipiranga de... Foi uma necessidade... Quando eu saí, pensava-se, os meus amigos e pessoas aqui em Portugal com quem eu falava da minha profissão, relacionados com a minha profissão, és maluco, vais-te embora, está tudo a correr bem aqui, o que é que vais fazer lá para fora? Ninguém consegue. E eu pensei, pois, tenho esse medo. Mas a minha necessidade de experimentar uma coisa que eu já tinha na cabeça desde criança era tão maior, tão mais forte do que o medo de sair frustrado, que eu tinha que experimentar. Foi como há muitos anos, quando eu fiz economia, acabei o curso no ISEC, também pertencente à Universidade Técnica. Sim. E na altura eu fui trabalhar para um banco e eu disse, eu já fazia teatro, eu quero ser ator. E quando me surgiu a primeira hipótese de trabalhar profissionalmente, eu estava com um contrato com o banco. Dada a educação que eu tinha e a carreira que se me proporcionava à frente, houve ali um momento, eu não tive dúvidas nenhumas em dizer, vou-me embora, mas ao mesmo tempo há aqui um momento em que tu dizes, uma vidinha estável, com ordenado todos os meses, ou uma em que trabalhas 3 meses no máximo e depois vais à aventura. Isto, para quem tem um setup na cabeça de que é importante ganhar a vida e ter uma estabilidade financeira para poderes crescer, é muito complicado. Ainda hoje não é fácil. Mas hoje já aprendi a viver com isso. Como é que conseguiste explicar à família que querias ser ator? Foi preciso partir muita pedra? Não foi. Foi preciso dizer todos os dias, olha que não é isto que eu quero. Eu quero é ser ator. Mas quiseram fazer a tua vida por ti? Aqui, vais assim, vais pela direita, vais pela esquerda e nós comandamos-te aqui, tu fazes aquilo que nós queremos. Não, isso não aconteceu. Mas ao mesmo tempo é complicado quando os teus pais não estão ligados necessariamente às artes e às 2 por 3 veem um filho seguir um caminho que pode ser mais doloroso para ele. Foi só nesse sentido, mas depois rapidamente apoiaram assim que perceberam que... Não há mínima hipótese. Eles já não te pedem para voltar ao teu lado de economista. Já perceberam que o filho teve sucesso. Não, mas às vezes pedem para escolher as opções financeiramente mais vantajosas e eu nunca faço isso. Qual era o plano B caso os Estados Unidos não resultasse? Pois o plano B não havia. Não vi. Ou era ir e ficar, ou era ir e ficar. Claro que... Consegue-se dormir à noite sem um plano B? Houve dias que não. E eu estava tão convicto deste caminho que achava que não há hipótese, vai acontecer. Acontece, está a acontecer, mas não é de um dia para o outro como eu por momentos pensei. Sim. Que seria. E a vida vai-se fazendo. A construção é sustentada, mas é demorada. É muito demorada. Quem é que teve que, digamos assim, aturar as tuas neuras? A minha mulher. Que é uma santa, deduzo. É uma santa, pois, só pode ser uma santa. Mas tiveste muitos momentos de catarse e até de... que se lixo, eu vou desistir disto, não quero saber. Todos os anos. Mas todos os anos nós fazemos um pequeno balanço do que é que está, ou grande, do que está a passar, e questionamos, vamos embora, não vamos? E houve um momento, passados 3 anos, eu tive 3 anos sem vir cá, e houve um momento, passados 3 anos, que eu disse, pá, já chega. Porque era não a seguir a não. E nós sempre foi sustentado que era, quando a vida me estava a correr bem, lá, não estava a ela. Quando estava a ela, não estava a mim. Nunca tivemos um momento de equilíbrio em que estamos os dois ao mesmo tempo a fazer coisas que gostamos. Porque é esta a premissa, é fazermos coisas que gostamos. Não é estarmos a ganhar dinheiro ou estarmos a trabalhar. É fazermos coisas que gostamos os dois ao mesmo tempo. E houve um momento que isso não estava a acontecer. E nós pensámos, epá, já chega. Vamos embora. E então foi um momento muito sentimental, que o meu advogado lá, eu mandei-lhe uma carta a dizer, David, estamos a pensar em ir embora, o que é que há a fazer? E ele foi, e nós não éramos propriamente amigos, era o meu advogado só, e ele manda-me uma carta muito bonita a dizer para nós resistirmos, porque os pais dele, se não tivessem resistido, que também eram imigrantes, se não tivessem resistido, ele hoje não estava na posição que estava. E aquilo, pela vulnerabilidade do momento, pela situação em que nós nos encontrávamos, tocou-nos imenso. E foi de algo, eu acho que naquele momento a carta dele ajudou a não desistir, porque todas estas coisinhas, quando se está vulnerável, tocam mais do que se não estivéssemos. E naquele momento, aquela carta dele deu-nos a força para, bora lá, tentar mais um ano. Foram os 5 anos mais frágeis da tua vida? Foram os 5 anos mais frágeis. Frágeis e... Há uma dimensão psicológica que também adquiriste, que sem essa aventura que não conseguirias ter? Um outro tipo de resistência? De imunidade a certas coisas que tu agora relativizas? Sim, sim. Sem dúvida. Sim, sim. Por muito que tivesse consciência porque eu sempre fui muito persistente. Mas a realidade de passar por esta experiência, ou de estar a passar por esta experiência, independentemente do que vai acontecer no futuro, dá-me uma dimensão humana muito mais consciente, não racional, mas consciente no corpo, sem dúvida. Em relação àquilo que fazes, àquilo que gostas, em relação àquilo em que te sentes bem, em algum momento desta caminhada, desta passagem, puseste em causa o teu talento? Eu se calhar não sou tão bom quanto penso ser. Bem, quando se faz 20 e tal audições por dia, por semana, e aí se recebe muitas semanas seguidas nãos, começas a questionar se tens valor para aquilo. Claro que tens que voltar sempre à base, e o meu voltar à base é acreditar que, não sei se sou um grande ator, se não, mas acreditar que tenho alguma qualidade. E depois quando acontece qualquer coisa de positivo, e isso também é bonito, é quando estás fora e acontece qualquer coisa, por mais pequena que seja, um papelito pequenito aqui ou ali, é a melhor coisa do mundo. É tipo, ganhei o maior prémio de todo sempre, estou a fazer o maior papel da minha vida. E isso também é giro, isso também é giro. E reforça a ideia de que, epá, eu posso não ser grande ator, mas... Bolas, estou a conseguir. A tua curta-metragem, o Way, é uma forma de exorcizar esses 5 anos de fragilidade. Foi o teu psicólogo? foi uma forma de deitar tudo cá para fora. Em primeiro lugar, foi uma forma de trabalhar neste mídia, que era uma coisa que eu procurava há imenso tempo e que não sabia que poderia ir por ali. Ou seja, eu queria uma outra forma de expressão artística que não só a representação ou a encenação que já tinha feito, e estava à procura, mas eu quando procuro não é à procura ativamente, é, eu procuro, mas eu quero antes encontrar. Ou seja, eu não queria forçar-me a encontrar uma outra forma de expressão artística, eu queria que acontecesse naturalmente. E já tinha pensado, se calhar realizar vai ser bom, mas como nunca me tinha surgido nenhuma ideia para pôr em prática, eu não queria desenvolver essa atividade. Foi mesmo uma negação consciente e racional. Eu não vou realizar ou fazer outra coisa qualquer se não tiver um projeto que me puxe para o fazer. Uhum. E surgiu-me isto. Comecei a escrever sobre isto naturalmente e achei que fazia sentido pôr num filme, uma curta-metragem, aquilo que é parte do que é a minha experiência, como viver lá fora. E que tem a ver com o medo. O medo de não conseguir, o medo de não querer, de não me querer expor, que é o que isto faz. Viver lá fora faz-me, que eu sou muito reservado, uhum, obriga-me a expor-me. Tens que dizer ao mundo que estás ali. Tem que estou vivo, pronto, que existe, que sim, existe. Sim, sim, sim, sim. E isso para mim é muito complicado. E então quis expor num filme isso, que é a ideia de não ter medo de saltar lá para fora e dizer eu existo, eu sou este. Acredita em mim. Vives melhor com o teu passado agora, a partir do momento em que realizaste o filme e deste corpo a esse filme? Sentes que estás melhor resolvido contigo? Não sei. não sei. O filme ainda não fiz nenhuma catarse emocional sobre o filme, até porque estou a acabá-lo e está quase pronto. Mas não consigo ainda. Estou mais preocupado com aspectos técnicos. Não consigo ainda pensar muito sobre o que é que eu tenho ali em termos de produto. Mas acho que estou a tentar, e não necessariamente por ter emigrado, mas estou a tentar que o passado não seja um problema. Sim. Isso sim. Já não penso tanto no passado, isso é verdade. Neste filme utilizaste também a campanha de crowdfunding, que chegou ao fim com sucesso, uhum, e falavas há pouco dessas pequenas conquistas que se vão tendo ao longo do caminho. Tu teres visto que a conta bancária para fazer este filme estava completa e que poderias levar o projeto em frente, foi essa pequena, grande vitória, uma das pequenas, grandes alegrias desta passagem. Foi. Eu costumo dizer à Ana, que é a minha esposa, que... Deu vontade de ir para o Marquês. Foi. Fazer, porque lá está, isto é uma coisa mínima, visto assim no grande mundo. Uma coisa pequena. Uma coisa pequena. Uhum. E depois ter conseguido, em primeiro lugar, nós começámos a fazer o filme, nós rodámos o filme, partimos para um mês antes da rodagem, não tínhamos dinheiro para fazer. Foi um produtor amigo que surgiu e disse: ok, eu avanço com a produção e depois fazemos o crowdfunding. E ter conseguido o crowdfunding, que cobre não só os custos da produção, como provavelmente vai cobrir a pós-produção e alguma distribuição, e ter podido retribuir a este amigo que avançou com este capital para podermos rodar o filme e ainda sobrar algum dinheiro, é uma coisa inexplicável de gratificante. Eu não me lembro de nada na minha vida profissional que se diga que se chegue ao pé disto. Porque isto é um momento, lá está, que tem a ver com a construção. Eu pus-me lá fora, saltei da porta para o outro lado e correu bem. Foi o que disseste. Isto faz sentido. Isto faz sentido. Isto faz muito sentido. Neste teu projeto, o que é que tu queres mostrar mais de ti? A tua vertente de ator, a tua vertente mais humana, ou queres dar de ti um Pedro realizador, argumentista, para que as pessoas te vejam de várias formas, não só no lado da representação? Ok, as coisas começam sempre com um lado de lúdico. Uhum. Quero desenvolver isto porque me apetece, porque gosto. Agora, dada a minha personalidade, para mim nada é só lúdico. Para mim as coisas são muito, muito, muito sérias. Até sérias demais. E, portanto, quando eu quis fazer isto, eu quis fazer o mais seriamente possível, o mais tecnicamente perfeito possível e o mais próximo da realidade do cinema, dos filmes que vão para o grande ecrã possível. Uhum. Acho que conseguimos chegar ao meio termo e eu o que gostaria, depois de passar por esta experiência e ter percebido intrinsecamente cá dentro, eu gosto disto, eu quero desenvolver isto, gostava de poder fazer mais filmes. Agora, isto não vai depender de mim, porque não é como ser ator. Ai, não vou ser ator, mas nos currículos já está. Não. Fazer cinema não é assim. Depende de lobbies, depende de muito investimento e eu não sei se vou ter isso. Vou procurar ter. Gostava de continuar, mas só o futuro dirá. Perde-se muito da vida pessoal, dos bons momentos, neste caso, do Pedro, por essa obstinação e vontade excessiva de trabalhar. É verdade, perde. Há alguma mágoa? Eu, se tivesse dado mais tempo a isto, ou tivesse dividido melhor as coisas, hoje se calhar tinha aproveitado melhor tudo o que há para... Quando andava na faculdade, sim. Porque eu só estudava no último dia. Ah, e mesmo assim conseguiste fazer o curso. Consegui fazer o curso. Mas agora não. Agora eu dedico todo o tempo a isto. Todo o tempo a isto. E sinto isso porque na altura eu não conseguia estudar. Uhum. E dizia, fica para amanhã, fica para amanhã. E agora a diferença é que eu já não digo vai ficar para amanhã. Eu próprio digo... Epá, já estou atrasado e ainda falta 2 semanas. Mas há momentos em que te dizem quem é mais próximo de ti, Pedro, por favor, para. para que deixes um bocadinho à terra e vejas o que o mundo tem para te oferecer além da representação e da realização. Não por essas palavras, mas sim, de alguma forma, sim. Até porque a minha cabeça, mesmo que eu não esteja a trabalhar fisicamente na coisa, a cabeça está lá. E isso é muito... Isso é uma aprendizagem. Isto é... Estavas a falar de constantes aprendizagens. Esta sim. É outra. Eu tenho que aprender a saber parar e agora este momento não é para o trabalho, é para o que for. E isso ainda não consigo tão bem. Dás corpo ao provérbio parar é morrer. Não, porque eu gosto de estar parado. Eu gosto de estar parado. Eu gosto da inércia. Sim. Gosto muito da inércia. Demasiado. Mas não dás muito tempo para que a inércia goste de ti. Não, porque este tipo de vida, quando se trabalha... Olha, agora estou para fazer uma peça ou uma novela ou o que for, é muito centrado no projeto, para mim. E depois há sempre uma pausa. E é nessas pausas que eu adoro a inércia. Quando não estou na pausa, não, tem que ser a dar o tudo. É este tipo de projetos e principalmente esta curta-metragem que te fazem sentir completamente realizado, ou mais do que isso, te fazem sentir novamente apaixonado pela representação. É isto que te faz ter amor pela arte, mais do que a televisão, mais do que o teatro, mais do que a encenação. É esta característica independente que te faz vibrar com a profissão que escolheste para ti. É esta coisinha muito infantil de brincar a uma coisa que tu queres brincar e poderes fazê-lo o dia todo. Eu quando comecei a ser ator e me disseram agora vais ganhar dinheiro com esta profissão, para mim isto era irreal. Como é que alguém me vai pagar para eu fazer uma coisa que eu já gosto? Porque nós temos a ideia de que trabalhar é trabalhar para ganhar a vida, sim. E então poder fazer um filme em que não ganhei dinheiro nenhum neste caso, mas ver crescer algo que eu criei, que me saiu da cabeça, que foi o trabalho conjunto de uma série de gente que acreditaram naquele projeto, não tem palavras, será eternamente gratificante. É isto que eu quero fazer para sempre. É. O dinheiro só atrapalha a luta. Sim, mas é tão necessário. Porque é quase uma relação de amor-ódio que tu tens com o dinheiro. Porque eu fujo dele. Porque ele veio atrás de ti. Mas eu preciso dele. Pois, quer dizer, ele não veio atrás de mim. Eu é que depois vou ter que ir buscá-lo. Mas há sempre esta coisa, porque eu sempre escolhi projetos que tenham a ver com aquilo que eu gostava de fazer e muito menos se vou ganhar muito ou pouco. E este jogo é um jogo também de maturidade. Eu sempre fui muito infantil nisso. Quero fazer só o que me apetece. E quando cresces também tens que aprender que se calhar vais ter que fazer outras coisas. Nunca irás conseguir matar esse Pedro Carmo infantil, esse menino que aí tens. O lado que não prejudicar eu quero mantê-lo. O outro que está... Vais cortar dois bocadinhos. Sim, acho que sim. Como encenador, o Pedro Carmo é um encenador muito exigente, muito resingão. Era. Eu digo era porque era. Eu já não enceno há bastante tempo. Há saudades? Não há muitas. Eu tive agora em Nova Iorque a hipótese de... Disseram, Pedro, dou-te algum dinheiro para e vais criar uma peça de teatro. Mas não era o que me apetecia. Sim. E lá está, outra vez. Eu tinha dinheiro para fazer uma peça e não me apeteceu. Resolvi não aceitar. Porque não me apetecia. Não me apetecia encenar na altura. Não digo que não. Estas coisas... Eu estou sempre em guerras com o ser ator. Ou tens capacidade de dizer que não, és uma pessoa mais livre. Sentes-te mais liberto de tudo. Teres esse poder de dizer não. Que é uma palavra forte. Sim. Não fico mais livre, fico mais preocupado porque eu havia uma oportunidade de fazer uma coisa que eu até gosto e eu, porque não é o que eu quero no momento, eu disse que não. Não fico mais livre, fico só, ok, eu não queria fazer aquilo, isto está arrumado, mas as preocupações mantêm-se, a insatisfação mantém-se. Mas enquanto encenador, e certamente trabalhaste também com muita gente jovem, era preciso, lá está, lutar, batalhar muito para ter o elogio teu. Era. Não és de palavra fácil. Não. De elogio não fácil. Não era. Não era, mas também fui aprendendo a ser mais... Sim. A ser mais atencioso nisso, porque as pessoas efetivamente precisam de... Até para ganharem confiança em si próprias, de perceber que estão a fazer bem. E isso também foi uma aprendizagem. No início era mais duro. Mas com a tua dureza, o que é que tu pretendias? Pretendias dar caula a quem estava a começar nesta arte? Eu não era muito consciente de que a dureza tivesse alguma função. A dureza era só o resultado da minha personalidade mais cáustica. E, mas ao mesmo tempo havia um lado de isto não é suficiente. Sim. Não penses que não fique já, porque há uma luta constante, quer se queira, quer não. Há um lado de. Há uma filosofia, uma forma de pensar as coisas que se vão fazendo, quer na vida empresarial, quer na vida artística, que é qualquer coisinha, é tão bonito que é, que ótimo. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar, como se diz, não é? Sim. E eu acho que há ali um meio termo. Temos que ser confiantes, temos que dar e ser confiantes do que estamos a fazer para as pessoas continuarem a poder criar. E eu vejo isso na minha própria criação. Se eu me sentir confiante no que estou a fazer, se não tiver, eu não preciso de elogios, mas preciso de um espaço de liberdade, de não crítica. E isso é essencial. Ter um espaço de não crítica é essencial para o criador ou quem quer que seja poder explanar tudo o que tem para dar. E isso é essencial hoje em dia para mim. Um espaço de não crítica. Não quer dizer que eu não te dei um elogio, mas também não quer dizer que eu não te diga isso não está bem, vamos melhorar. No entanto, terem sido duros contigo quando estavas a aprender, deduzo que tenham sido duros Sim. contigo, fizeram com que hoje sejas um melhor ator. As críticas que tu não compreendeste há 20 anos, hoje já as entendes e já percebes, ok, eu sou melhor devido a este reparo. Eu acho que isso tem muito a ver com a personalidade, porque eu conheço pessoas que foram muito criticadas e não aprenderam rigorosamente nada com isso. A minha personalidade... Sabias encaixar bem. Exato. Sim. A minha personalidade, por acaso, dá-se bem com a negação. A negação dá-me força... Atenção, eu não quero levar só negas na vida. Mas a negação dá-me força para continuar. Isso é verdade. Já deste chapadas de luva branca a muita gente que te disse nunca vais ser capaz, nunca vais conseguir... É também essa vitória, esse espírito de conquista, de espada na mão que te faz seguir em frente? Não penso assim nos outros, mas o terem-me dito já não vais ser capaz dá-me a força interior para mim mesmo de tentar ser capaz. Agora, nunca foi in your face, estás a ver? Não, isso não. Não há, no entanto, um sentimento quase de vingança? Não, não. Eu vou-te mostrar que... Não, não, não, não. Eu transformo isso numa luta pessoal, de mim para comigo. E hoje estás numa grande produção e voltamos aqui à única mulher e onde tens muita gente jovem que trabalha contigo. Eles sentem-se à vontade para te pedir conselhos e para te perguntar, Pedro, como é que eu faço, como é que eu não faço? Ou tu não dás a confiança para tal? Não, é um ambiente de trabalho e somos todos colegas, isto para mim é essencial. E quem sou eu para te ensinar o que quer que seja a quem quer que seja? Aliás, antes pelo contrário, para mim é muito mais aprendo muito mais a trabalhar com o talento, seja ele jovem ou mais idoso, do que com não talento. Portanto, se existem jovens à minha volta que são talentosos e há muitos, eu só fico inspirado. Aliás, eu costumo dizer, não é uma proatividade para os ajudar. Ou seja, garantir aqui, como nas famílias, geração em geração, mas garantir aqui na arte a representação de geração em geração, que eles vão bem treinados, bem ensinados. Para mim, isso faz-se tentando ser o melhor profissional possível. A ideia de, epá, olha, agora te diz assim ou diz assado. Não, isso eu não faço. Não faço e não é por... agora não vais tão bem como eu. Não é nesse aspecto. É mais... Quer dizer, se me pedirem opinião, eu dou. Mas se não me pedirem, quem sou eu? Está lá um realizador, está lá um coordenador de projeto. Agora, ajudar no sentido de fazer a cena melhor, sim. E isso é bionívoco, é para mim e para eles. Sim. E nesse sentido adoro. E estar rodeado, agora no caso do projeto da Única Mulher, de um grupo, eu felizmente tive essa sorte. E lá está, quando falávamos das sincronias no início, quando falávamos das sincronias de... Há alturas na vida em que parece que os projetos correm bem e são bem recebidos. Esta sincronia aconteceu também ao nível dos colegas que eu tenho à minha volta, que felizmente estou a trabalhar com pessoas que gostam de trabalhar. E quando eu digo isto, significa que nós ainda hoje, passados 7 meses de eu estar a rodar aquilo, vamos para o set e estamos a falar sobre uma cena. e a discuti-la. Isto para mim é maravilhoso, quando nós sabemos que a novela é um produto muito rápido e que temos quase que fazer de fábrica. Nossa, exatamente, sim, quase de fábrica, e que temos que fazer cenas a torto e a direito não sei quantas por dia, e ainda temos este espaço com os colegas de dizer, olha lá, esta cena não sei o que, não sei o que mais. Isto para mim é maravilhoso. É maravilhoso. A humildade que tu ganhaste nestes anos tornou-te um homem mais observador do que propriamente interventivo. Aprecias mais as coisas. Eu intervenho quando tem que ser. Levanto a minha vozinha quando tem que ser. Ah, sim, levantas o tom de... Levanto o tom. Não. Quando há coisas, não te escondes. Que... Não, não, não, não, não. Observo bastante. Sim, gosto sim, de observar, sim, sim, mas não me escondo. Não me escondo, não. Nesta área, na representação, e com tanta concorrência e de volta e meia, a palavra crise também surge na representação, no teatro, na televisão, é fácil, ao fim e ao cabo, e é o que se leva desta vida, ter amigos? Bela questão. Acho que sim, acho que é possível. Acho que é possível. Eu, particularmente, talvez por ser um bocadinho austero, tenho as minhas noções, são quase sempre... Tem tendência a ser absolutas ou no limite, e então a questão da amizade também é uma coisa que eu levo muito a sério, uhum, e sou muito exigente. Mas não, não posso. Não dizes que aquela pessoa é tua amiga só por dizer? Não, não, não. Sim. Mas tenho que olhar para trás mais uma vez e dizer que de facto tenho pessoas na vida que são minhas amigas e que eu acho que sou amigo delas. Já no entanto, desiludiram-te muitas vezes? Já te traçaram a perna? Já tiveste que perdoar? Ou no entanto, com esse clima austero em que vives, não és pessoa de dar perdão? Não era. Já sou mais. Lá está. Acho que estou na crise dos 40, então aprendi mais um bocadinho. E nesse sentido, a tolerância para mim é uma mais-valia neste momento. É uma coisa que eu quero trabalhar muito e que trabalho. Como é que se gera a concorrência e a amizade, as duas lado a lado? Como é que psicologicamente, ou como é que a nível dos afetos, consegues criar empatia ou ter amizade por uma pessoa que está a concorrer contigo? Este concorrer entre aspas, claro. Para mim é preciso simples. É preciso um grau muito elevado de confiança. Para mim é simples, no sentido em que, se é meu amigo, nada põe em causa essa amizade. Se não é meu amigo, mas eu o conheço, é uma pessoa, é um profissional. Para mim isto é claro como água límpida. Um profissional é um profissional. E, que tem que fazer. E acontece que nesta profissão nós temos que estar sempre a fazer audições e a combater contra outros, e isso para mim não cria qualquer tipo de obstáculo. Agora, se criar para o outro lado, eu também me sei defender. Mas à partida, de mim, não recebe nenhuma... má interpretação ou má energia porque está a concorrer para o mesmo papel. Acontece, é a vida. Como é que se consegue, e não te peço aqui nenhum segredo, atenção, mas de certa maneira, como é que se consegue quebrar esse teu lado mais austero? Como é que se chega ao teu coração? Isto calhar é muito filosófico. É assim, meu Deus. Vocês estão-me a ver em António Lucena, mas eu não sou muito António Lucena. Sim, mas tu próprio disseste que tens um lado mais austero. É mais que o trabalho. É a pessoa de ter várias personalidades, mais do que duplas, triplas ou quádruplas personalidades ao longo de um dia. Sim, sim. Acho que sim. Quando me sinto à vontade, sou muito brincalhão. Mas esse lado austero que tu tens em relação ao trabalho não se transpõe para a vida, para um lado mais pessoal? Não há características que fazem parte de ti das quais não te consegues livrar? Algumas sim, mas isso é como toda a gente. Temos um lado, às vezes, quando estamos mais chateados, e aí sou mais obscuro. Mas de uma maneira geral, acho que não. Acho que tento ser equilibrado. Há necessidade de estar, apesar dos 40 anos e dessa crise que falas, há necessidade por vezes de estar sozinho, de não ver ninguém? Sim, muito. E aos 40 anos, e isto é uma pergunta mais pessoal, aos 40 anos, e no fundo quem estiver com 20 ou 30 e estiver a ouvir este programa está a aprender, mas com 40 anos não se começa já a pensar, não de uma forma muito obstinada, mas de volta e meia não surge a palavra fim, o próprio fim de tudo? Não se pensa nesse dia em que tudo acaba? Ou ainda é uma miragem? Eu começo a lidar mais com essa questão do fim. Sim, se calhar tem a ver com a idade, mas, e tem certamente a ver com a idade, mas também com o facto de observar as pessoas que estão à minha volta, a minha família, a ficarem ainda mais velhos do que eu. E isso, a ideia de fim fica mais presente. Ou seja, a ideia de fim em mim ficou mais presente ao observar o exterior, as pessoas que estão à minha volta, os meus pais a ficarem mais velhos, e esta ideia de fim tá a começar a marcar mais. Sim. E depois, na minha vida pessoal, tem a ver com... Já não sou jovem, já há coisas que já não posso fazer, embora possa fazer quase tudo ainda, também não sou assim tão velho, mas há coisas que já faço com mais dificuldade e que já tenho que pensar se não estou a perder tempo por não estar a fazê-las. És pessoa de sofrer com isso, de ver os teus mais próximos a passarem a idade e tu começares a ter consciência de que isto termina? Sim, custa um bocado. Há um lado sombrio que vai surgindo? Não é sombrio, é preocupado. O que é que vai acontecer? Hoje, sem a tua mulher, serias uma pessoa muito diferente? Acho que sim. o que é que ela te traz? Ou o que é que ela te dá? Construímos um caminho juntos desde os últimos 7 anos e tem sido muito bom. Tem sido uma construção que eu nunca esperei que acontecesse, porque eu achava que não me ia casar, que não ia ter ninguém para o resto da vida, e agora acho que sim, acho que faz sentido, e acho que pode ser, e tem sido muito gratificante. Quantas vezes é que ela já teve que te dizer que não? Ou neste caso, não te metas nisso? Por acaso, não vamos tanto por aí, nós é dizer, bora lá, vamos lá, um para o outro, é mais isso. É esse espírito aventureiro nela que fez com que te... apaixonasse e vejas nela a mulher para toda a tua vida? Não, foi não sei o que foi, é inexplicável, não foi tanto por aí, mas também contribuiu a ideia de ficarmos juntos, porque o amor não chega, não é só... Sim. O amor em uma cabana é bonito, mas é só nos filmes. É preciso que as pessoas se entendam, e nós como pessoas entendemos-nos, temos projetos comuns de vida, e isso também foi uma forma de ficarmos juntos, de ainda estarmos juntos, quer dizer, porque às vezes as coisas, há uma paixão pelo outro, mas que não chega para sustentar uma vida. O amor tende a tornar-se uma relação empresarial. Isso é giro. Empresarial, se tu puseres nesses termos, fica muito feio. Sim, lá está, sim. Mas sim, o amor, aliás, as relações são compromissos, são projetos, eu acho. O amor acontece ali no meio, porque tu não consegues explicar porque é que estás com aquela... Quer dizer, não estou a falar das coisas projetadas maquiavelicamente, estou a falar das coisas que acontecem naturalmente. Eu não consigo projetar porque é que é esta pessoa e não foi outra. Isso eu não explico. Agora, há um conjunto de características racionais objetivas que eu consigo definir, que tem a ver com os, lá está, com os projetos de vida, com o tipo de personalidade. E encaixamos, tem a ver com isso. Tudo é racional até chegar a palavra amor. O amor é o mais irracional que possa existir. O amor é dos mais irracionais, mas não é o único. Há uma invisibilidade na vida que não se explica. Há um lado misterioso, assim como a representação. Há bocado off perguntavas-me como é que puxas aquele Lucena a ficar tão refinado na sua maldade. E eu cada vez mais, e eu estudei muito e várias coisas e tentava analisar tudo racionalmente, e hoje em dia eu sei, pelo menos para mim, obviamente, por isso é que eu digo que eu sei, para mim, que a representação é um mistério. Por mais que se tente preparar, e é importante preparar, eu preparo, e sem preparação as coisas não creio que acontecessem, mas há um lado do momento que eu não sei o porquê que acontece, e tenho experienciado muito isto nos últimos tempos, especialmente aqui agora com a novela. Há coisas que acontecem ali que eu pergunto como é que isto aconteceu. Ainda bem que aconteceu, porque eu pensei que queria que acontecesse, mas no momento eu não sei porquê que acontece. És vítima da sorte. Há um lado místico que te vai puxando para coisas boas. Ainda ontem estava a falar sobre isso, a ideia de... Estava a falar com uma pessoa que dizia, eu não acredito no destino. Ah, sim. E acho que tudo nós temos que preparar com as nossas connections, com os nossos lados mais racionais, para prepararmos bem e semearmos o caminho. E eu acredito um bocadinho no contrário. Acho que é importante preparar, mas não nesse lado. Esse lado não acho que... E aí ser um mau gestor, e vem da economia, e não sei o quê, mas sou um péssimo gestor, porque eu não preparo nada nesse sentido. Não tenho um lobby ou uma ideia de lobby para criar... Não tens uma agenda. Exato, não tenho uma agenda. Sim. E uma estratégia para chegar ali, não tenho. É o caminho que me vai levando lá e o meu objetivo. Tenho o objetivo de chegar ali. Acho que para fazer tenho que me construir. Quando diz respeito a trabalhar o lobby, trabalhar o exterior para me criar o caminho, aí já não consigo. Acredito que se tiver valor, chego lá. Sou idealista, no fundo. O teu futuro é hoje. O meu futuro é hoje. Voltando à tua mulher, estamos a 5 minutos de terminar as conversas de esquina. Como é que ela, ao fim e ao cabo, lida com toda esta exposição pública que tu vais tendo? Apesar de tudo, tu não és pessoa, parece-me a mim, de te dares à imprensa cor-de-rosa, de te dar às revistas, de te dar esse lado mais social que a fama te podia trazer. Tu próprio não queres cultivar isso, o teu lado de personagem, de figura pública? Não. Não, eu tenho uma ideia muito clara sobre isso, que é o seguinte, e já disse isto também numa entrevista, que é, como eu te disse no início, o ser ator para mim é uma profissão como outra qualquer. Como ser bancário, como ser jornalista ou carpinteiro. E serve um propósito. O meu é mais etéreo. Não sei qual é o propósito do ator. Poderás dizer, é entreter. Sim. Eu acredito que passa um bocadinho para além disso. Mas não é quantificável este objetivo. Não se pode dizer, eu entreti muito ou eu criei consciência nas pessoas. Não, isso não existe. Faço qualquer coisa ali no palco ou em frente a uma câmara, que não é quantificável. E as pessoas reconhecem isto, até pelos tempos em que vivemos, esta contemporaneidade muito ligada à imagem, ao sucesso e à fama, e não podemos estar dissociar-nos disto. Existe, faz parte. Para mim, não incluo isso. Tenho consciência disso, mas não incluo isso na minha vida, porque para mim o trabalho serve um propósito. E depois, eu costumo dizer, interessa-me que me conheçam pelos nomes dos meus personagens do que propriamente que saibam o meu nome. Isso não me interessa nada. Interessa-me mais que conheçam o António Lucena. E a tua mulher compreende bem esta exposição que... Bom, ela é jornalista e vem do marketing. E vem do marketing, ok. Pronto. E então aí temos algumas conversas aceleradas sobre a ideia de tens que te promover mais e não sei o quê. Ah, ok, lá está. É. Ela faz um bocado isso e tem-me levado agora, vamos criar um website, que é uma grande coisa. Mas eu não tenho social media nenhum, mas ela está sempre a tentar que eu tenha. E tu recusas muito essa ideia de protagonismo fácil e de eu estou aqui e sim, não faço esta personagem. Não, é difícil isso. É difícil, mas tu já estou mais aberto e disponível para pensar sobre essas coisas e eventualmente acontecerá se for de uma forma mais empresarial. Desde que te dê retorno a nível profissional, tu estás disposto a... Sim. Eu exponho nesse sentido, nesse... Exatamente. Para terminar estas conversas de esquina, tenho que te perguntar, obviamente, um economista tem que ser essencialmente um bom ator? Ou neste caso, um gestor tem que ser um bom ator? Nem que seja a vender papel obrigacionista. Quer dizer, todos nós temos esse lado de ator, não é? A mínima hipótese. Estamos sempre a representar um papel. Sim. Eu estava a falar contigo lá fora e tu chegaste aqui e eu vi. Está aqui o personagem, a persona da rádio. Eu vi a mudança. E isso é giro de ver, porque, ou seja, todos nós temos um lado... Compreendo, mais facilmente chegas lá, percebes quando é que as pessoas... Exatamente. Eu lembro-me que era bancário, estava cá fora e não sei o quê. Depois íamos para trás do balcão, há uma persona que sobe ali e fica com uma determinada atitude e que nós reconhecemos. Portanto, eu acho que todos nós temos isso. Uns levam isso um bocadinho mais a sério e trabalham e analisam e são atores. Outros continuam a fazê-lo de uma forma espontânea, nas suas vidas profissionais. Muito obrigado por teres vindo às Conversas de Esquina. Sei bem que o ritmo de gravações é intenso. Muito obrigado por teres vindo às Conversas de Esquina. Foste o primeiro convidado de 2016. Tens esse dom de abrir este novo ano. Voltamos na próxima semana com novos programas. Aliás, 2016, mais Conversas de Esquina, mais convidados. Beijinhos, abraços, um bom ano e bom fim de semana. Yo, is that you, chick? Yeah, oh my God, I can't believe this. Yeah, honey. It's me, the Funk. Oh, is you okay, honey? You know, always chillin'. Just to let you know that I'm coming over tonight. Your crib? My crib. Just come on up and bring your fine bays with ya. Couldn't go without it, sugar mama. I can feel the groove. Knocking at my door. Knocking at my door. Going down the stairs. Knees, daddy. Make yourself at home. Tonight for you and me. All right, but first.